tanta coisa se perdendo. Julgamentos ao léu, corações endurecendo. Com o tempo eu fui vendo, vivendo e entendendo que somos simples criaturas em desenvolvimento. Erros cometidos, alguém vai condenar. Ninguém é compreendido, ninguém sabe perdoar. No final somos todos reféns do próprio sentimento, afogando as mágoas numa piscina de lamentos. Momentos contraditórios me deixam meio confusa. Tento me adaptar, mas tem coisa que não muda. Já não sei se posso suportar tanto constrangimento me fazendo enjoar. Acho que é melhor deixar pra lá. Tenho que me ocupar com o que possa me fortificar. Deixa que o tempo se encarregue de arrumar algo que faça com que as peças possam se encaixar. Seja lá o que for, deixa a mágoa pra trás. É o melhor que se faz. Vê se é isso mesmo que te satisfaz. Rancor acumulado, apoiado nas próprias costas. Falso sorriso é lançado por obrigação, correndo o risco de se perder na interpretação. A junção de razões fortalece o que é coerente, permanece o que é real e a mentira se torna ausente. Somos sujeitos anormais querendo atenção, seres reais que